5728, decolando no 4, controle agora no D0.8. D0.8, agora o controle, boa tarde, boa tarde, MGS 5728. Mantenha 500 pés, tá? O que foi entendido que está sobrevoando a feira de São Joaquim e após irá para o CIA, confere? Ok, 500 pés, evitando esta aproximação da pista no zero. Só confirmar, tá livre da restrição. Está livre da restrição. Obrigado. Boa tarde, RGT-5728, passando 13.500. Vai dar 1 a 0, o vento calmo. Objeto 6721, desça para 2 mil pés, ajuste o altímetro no 0 no 5 e forme final elétrico e pista no 0. 2 mil, no 0 no 5, passar a final 0, 3144, dá presente e voa a posição e TAP. Papa Vitor no pátio 5 para Cairo Lorenzo, confirme. Triple 5220, estabilizado no local, aguardando só o Greg. Afirmativo, triple 5220, completo final do procedimento. Ele é S3, me chame Torre, 118.95. Completar, chama Torre, 195, bom trabalho. Boa. Objeto 5728, dá presente, vou após o voo Romeu Fox 018. Dá presente, pro do Romeu Fox 018. Afirmativo, objeto 5728. Direto Romeu Fox 018 5728. Controle 120.8, transponda 5044, informando que o 3895 está autorizado nível 340 até a posição bridge e após segue como rota, como a rota do plano de voo, ok? 340 até a posição bridge. Portão 2, livre, puxa acionamento, chama o táxi. Papa Vitor, proscópia. Autorizado Cairo Lorenzo, mil pés, 17, direito, corredor axé, controle 1208. 010132, o quilo Papa Vitor. Tirando a aproximação, aguardando a autorização. Xené 62, 13, decolada 18, controle agora, 120.8. 208, obrigado, Maria. Euro. Controle, cordial, bom dia, Xené 63, 6203. Aguarde, azul 4076, redução para 200 nós. 200, 4076. Afirmativo, tem condições, azul 4076? Afirmativo. Sente. Oxené 6203, contato radar na decolagem, submantendo 360, saída da EL. Sente, autorizando uma presente da EL, com referência? Autorizado, da EL. Da EL 6312. Plan 3191, chame o centro Recife, 1251, alterna 13325. Recife, 251, 3325, bom dia. Controle de saída, zona 5041, transponta do 447. Correto, chamei pronto para puxar a sonda. Sucesso 5-4, acione identificação, voe a posição ITAP para interceptar a chegada a mar e desce e manter o nível 050. Ajuste de altímetro 1-0 no 5. Ok, voe ITAP, para 0-5-0, avião no 5, para interceptar a chegada a mar, canal 7-6. Azul 4076. Escuta 4076. Sobre vetoração para sequenciamento, mantenha presente para o limite, ao custo do localizador, para 035. 035, limite localizador, 4075. Estabilizado, até 2 horas. Objeto 6721, 2 milhas para o marcador externo, completo sinal de procedimento, chame torre na frequência 111.95. Obrigado, sempre. Objeto 6721, estabilizado, até. Até a posição bridge, após segue como rota do plano de voo até o destino. Controle 1208. Transponder 5053, web 6741. Autorizado, valor de voo 3.0. Olá, Salvador, boa tarde. O PNL é 254, tem informação com o meu, autorização Santos Dumont 360. 6254 para Rio de Janeiro, o nível 360, distância 4, ajuste no 015. Cliente aguardando Rio de Janeiro 300. 4, voe a posição Duna, desse mantenha 3 mil pés, 3144. Duna, 3 mil pés no 015. Azul 4076, desse mantenha 2 mil pés, ajuste altímetro 1095. 1095, 2.4076. Gente, libere via Fox. Solo 121 nesse manobra. Gente, obrigado. Sol 5522A. Web 6721, embaixo do travado. Sente objeto 6721, reporte em contato visual com o campo. Você está quase. Norte 3320, Alfa Kilo 43. Norte 710, o 6721 avistou. Confirme para a torre. Avistou 710, o 6721. Sente livre pouso, vento variável com 032, o objeto 6721. 3216, compete sinal de procedimento e LS X-Ray pista 0, chame torre 118.95. 95, 3216. Taxa 3896. 3895, táxi à sua direita, via Índia. Porte, quando for no ponto espera, 1895, 1015, boa viagem. Objeto 6721 no solo de Salvador, aos 24. Confirme se as condições durante a aproximação. Avistou com 700 pés o 6721, vento calmo. Vento calmo, ciente. Porém, é devido à chuva no para-brisa ou é que questão realmente é teto? Tem um plaquinho de nuvem bem na final, senhor. É isso que eu estou vendo, ciente, então. Muito grato. Chamo o solo agora 12.9 já na Alfa. 219, mas 32 não tem a voz. O TAN 321 me copiou a informação do colega? Tá morrendo de sangue, ó. Tá vindo logo, capa. Afirmativo, tráfego já avistado, vento variável com 029, baixado e travado? Travado, o campo tá visual, tá vendo? Gente, livre pouso, pista tá 1-0, tá 3-2-0-6, negativo chuva sobre o campo, pista já se encontra úmida. Rio de Janeiro, nível 360, rota do Luno 0, conforme a rota do plano. Pista 1-0, curva à direita, saída da Leda Bridge. Controle 1-2-0-8, transponder 5057, o Oceano 6254. Autorizado, Rio de Janeiro, 360, pela Apendro Lutem. Saída da Leda Bridge, decola da 10 com curva de controle 1-2-0-8, transponder 5057. Ciente, forma estabilizada. Forma estabilizada, 3-4-4. Controle 6-2-1-3. Bom dia, 4-0. Sete-meia, número da sala. Azul 4076, altímetro 1-0 no 5. Reporte quando visual. Negativo chuva sobre o campo. Pista se encontra úmida. Vento calmo durante a aproximação. E apenas um focozinho de nuvem na curta final aí, reportado pelas aeronaves anteriores, é o que restringe a visibilidade. Reporte com visual, baixar travado 4076 da Azul. Ok, já está baixado o travado, vai soltar a visual. O TAN 3216 no solo de Salvador, os 26, solo 121, 19. Solo 219, bom dia, TAN 3216. Bom dia, TAN 3216. Bom dia, 3216, táxi via Alfa, é Ponte Antônio Juliette. Alfa Antônio Juliette, TAN 3216. Canteiro. Após a passagem do tráfego, ali mantém cabeceira no 0, gol no 777. Quanto tráfego ali mantém no 0, gol no 777? O 4. Baixando é 6254. Vai coordenar com a equipe de solo. Eu tenho um webjet no portão 10, ok? Puxe, acione e chame táxi. Em coordenação com o webjet no 10, vai iniciar 6254. Um 754, velocidade de cada. 2209. 220, sim. Gol 941, velocidade indicada. Agora 240. 1941, o seu número 4 na aproximação, o tráfego precede. Está com 229 de ground speed a 5 milhas, 5.5 milhas. Então dá presente, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 045, limite o curso do localizador. 045, limite o curso do localizador, 948. Alfa antes da Juliette, o TAN 3216. 3216, mantém antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, 3216. Zap, 131-44. 131-44, completo final, chamei Torre, 18-95. 18-95, boa tarde, está 341-44. Boa. 700 livre de decolagem, Y0, vento calmo, altímetro 104. 1-0-4. Livre de decolagem, 1-0, com 977. O T3595 mantém o quanto espera, por gentileza? Controle, torre, T3144, passando cima, baixando e travando. T3144, boa tarde, altímetro 104. Continua a aproximação, já visual com campo? Visual com campo, T3144. Afirmativo, tráfego também avistado, confirmando o cheque de trem? Baixado e travado, T3144. Gente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. O vento é calmo para cheque, o altímetro permanece. 104, tem 3144. 104, altímetro, 3144. 1014, boa viagem. Pátio, Índia Alfa, ponto espera de 895. Podemos até? Autorizado 3.000 pés, ajuste altímetro 1014. 3.000 com 1014, fogo 1941. Pesado pouso, pista 1-0. Negativo chuva sobre o campo, pista já se encontra úmida. Autorizado pouso, pista 1-0, tá 3-0-4. 1.000 pés, mantenha-se em condições visuais, ou seja, regra de voo visual, o quilômetro-watt. Mantenha 1.000 pés, ajuste altímetro 1014, informe Graçan no corredor Interlagos. Afirmativo, caso não tenha conseguido manter visual, informe o controle. Controle, volta 777 da coluna, né? Aguardo, 4463. Aguarda. X895, alinha e mantém cabeceira 1-0. Alinha e mantém 1-0, 1-0. Isso, instante a cópia, o ajuste 1-0-4, Oca, uniforme, Romeu. 3-2-1-6, ingresso da sua esquerda, Juliette, portão 11. Juliette, portão 11, 3-2-1-6. 4076, segue o TAM, portão 9. Portão 9, 4076. 4. 1-0-1-0-4, 1-7-5-4, só para informação, o ajuste de altímetro 1-0-1-4 agora. 1-0-1-4, sim. Escuta. Boa tarde, 3-1-4-4, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, chamando da Juliette, tá? 3-1-4-4. Papo Romeu Oscar, uniforme Romeu, pronto, cópia. Salvador Juazeiro, nível 350, rota Alpesolono 9, pista 97, com curva à esquerda, sai da Momo, transição frote. Controle 120-8, transponder 5002-5002, Oscar e uniforme Romeu. Uniforme eu, correto, do pátio 5, com quantos a bordo? 04. Achei, chame a torre 1895, ajuste no 014, óbvio, uniforme eu. Próxima Juliette, outra 3144. 044. Ingressa Juliette para o portão 2, agilizando. Ingressa na Juliette, portão 2, agilizando, 3144. 4463, coordenando com a equipe de solo após o TAM parquear no 2. Está ingressando agora na Taxi Juliette. Está autorizado para o estacionamento no 1 Shantag. Então está autorizado após o parqueamento do TAM no portão 2, 4463. Só para o táxi. Está reduzindo na mínima frequência. Estabilizado no 754. Gente, completo final, gol no 754, chame torre 118.95. 1895. Confirme, por gentileza. Estimação onda 10. Mantendo o ponto de pé. Gente, Oscar, uniforme Delta 035, séries de voo visual. Irá ingressar corredor Interlagos. Ajuste o altímetro em Salvador no 014. Pois, irá ingressar o corredor Caixa Pegos. Tiro baixado e travado, altímetro no 014. Tráfego já avistado, autorizado pulso. Pistão no 0, vento no 8, 0 graus, com 04 nós, gol no 754. 1014, nível pouso no 754. Negativo, chuva sobre o campo, frente para informação, pista úmida, gol no 754. Gente, gol no 754. Então 3895, decolado de Salvador, os 36, controle 120, 18, bom voo. Controle 208, obrigado, bom dia. Quatro completo final do procedimento, chame torre 118, 95. 1895, bom nosso patrão. Salvador, boa tarde, gol no 941. Tracei aquilo que é Beto Serra. Bruno, boa tarde, o time entrou no 014, é o número 2 na aproximação, já baixado travado? Afirmativo com no 014 como número 2. Afirmativo, visual com campo, tráfego já avistado. Afirmo também. Gente, quanto à aproximação, negativo, chuva para informação, pista úmida. Aguarda apenas a autorização de pouso. 737 acompanhou, precede. Ok, gente, já está na informação. O time entrou no 014 e fomos ingressando o corredor Interlagos. Controle Salvador, o 3895 decolado, boa. Ata, reposta no ponto, espera pistão 7. Tato radar, sube e mantém o 340, sai do DEL. Sobe o 340 na saída da EL, 3495. Quilo 1000, Oscar. Está visual no setor? Ciente, informa o tráfego do Mike Juliette Romeu na rotatória mantendo 900 pés. Ciente, Mike Juliette Romeu. Na escuta, cara. Tem condições de manter a regra de voo visual descer para 500 pés? Afirmativo. Por gentileza, 500 pés para a passagem do clima biótico. Para a aproximação, pista na série. Ok, posso retornar para o nosso centro? Afirmativo. Tá. Gol no 777, chame centro Recife, 1251, alterna 13325. Centro Recife, 1777. 1251-13325, afirmativo. 3804, foi TAP, desse mantém o 050. Ajuste o altímetro no 014, por gentileza, sem unificação. TAP 70, indicou o 3804. Ok, mantendo a escuta para a ultrapassagem do Max Vettel, por gentileza. Após a passagem do tráfego, ele mantém cabeceirão 0, o Xenero 6254. Após o tráfego, a gente mantém 6254. 754, reporte antes da Juliette. Reportando do Juliette, 754. Acho que o uniforme Delta. presente por a posição Duna, confirma a velocidade indicada. Está autorizado o High Speed, caso deseje, voo do Duna, informa do portal descida. Sente, então 3804. Prossiga até 3804. Velocidade de cara. 270, 3804. Então 3804, seu número 3 na aproximação, iniciando são para 220 nós. Rotatória aqui, Romeu Oscar. Ciente, Kilo, Romeu Oscar. Aguarde mais um minuto para a transferência. Controle 3283, pode voar Duna? Afirmativo, então 3283, informe estabilizado. Salvador, T3895, acertando pequeno desvio à esquerda da rota. Confirme? É o T3895, acertando pequeno desvio à esquerda. Está livre de desvios, o T3895 informa o término. Reposta no término, 3895. Quilômetro Oscar, chame agora a torre 11895. 1895, Romeu Oscar. Salvador, compartilhando o quilo, Romeu Oscar. Confirmando no ponto superador no zero. Torre, quilo, Romeu Oscar. Quilo, Romeu Oscar, altímetro 104, reporte curto, final, pista 17, quilo, Romeu Oscar. 104, reporta na curta da 17, Romeu Oscar. Roxaneiro 6254, autorizado a decolagem, pista 10, vento 180 graus, com 08 nós, pista úmida. Livre decolagem, pista 10, 6254. Quilo, Papa Victor, decolado de Salvador, 241, prossegue no corredor Axé, controle 10, 18, bom voo. 108, muito grato, Vitor. Salvador, boa tarde. Quilo Papa Victor, atinge uma até mil pés. Quilo Papa Victor, mil pés, regras de voo visual no corredor Axé, informe através da área da barra. Se autorizar, voa na Pro 255 até o destino, a mil pés ou 1500, se autorizar 2500. Ok, o senhor está solicitando 1500 ou 2500? 2500 direto, Pro 255. Matheus, está autorizado 2.500 pés, o quilo Papa Victor voando direto do destino. Matheus, direto do Morro São Paulo, magnésio 255, quilo Papa Victor. Passar 4.000 para 3.000, da 3.823. Afirmativo, desce para 2.000 pés, ajuste o altímetro 0.014, informe estabilizado. 0.014, 2.000 pés, informa. O Oscar, ele está direto da descida. Oscar, ele informa em Delta, está autorizado a descida até 4.000 pés, ajuste o altímetro 0.014. 14, Salvador 3895 já ligou o fio e está voando linda. 412, controle 120.8, bom voo. Olha, 208, obrigado. Até mais. Até 5 milhas para a posição do não. Por gentileza, para seu pensamento. 4 Eu me sinto Recife, 1251 ao terno 13325. Confirma a frequência para o T3895? 1251 ao terno 13325. Obrigado, bom trabalho. Controle CNA 6254. CNA 6254, contato radar na decolagem, sub mantém o nível 360, saída da EL. 360, posso voar direto da EL? Autorizado. Desculpa, o CNA não compreendeu, pode voar da EL? Autorizado voar direto da EL. Quem pro hoje da EL 360, obrigado. Gente, vou em rotatória, informe na rotatória. Quilo Romeu Oscar no solo de Salvador 44, por gentileza, ultrapassa um pouquinho ainda papai e realiza o backtrack dando passagem ao Citation Excel, por gentileza. Afirmativo ali, mantém, cabeceira no set, táxi via pista, o Oscar informa o meu. Lembrando que não foi autorizado o táxi, ok?